essa história data de antes do mundo. Ser dividido entre humanos e não humanos. As quatro raças estavam em guerra. Isso aconteceu há 3000 anos. A culpa foi de um demônio traidor. Largou seu povo alegando que era amor. Foi quando o clã das deusas no selo, mas o tempo passou. Olha quem voltou! Forças demoníacas, cinzas e devastadoras se aproximam daqui, trazendo o terror! A tropa especial escolhida, atendo pelo tão temido rei demônio. O desmandamento! Humanos são insetos, então temam nossa força. Que vejam o céu do dia manchado com a nossa sombra. Nós temos o poder pra dominar essa terra toda. Só perdemos a guerra por sua culpa, milijotas! Meu irmão, eu já cresci como você. Você era o meu herói quando menino. Mas agora realmente eu posso ver. Milijotas, você é o traidor maldito! Eu sou céu, desmandamento da piedade. Me dê as costas e verá o meu poder. E mesmo que não fosse o que se esperasse, eu não vou ter piedade de você. Não sabe minha força, pelo menos ainda. E hoje Milijotas vai pagar com a vida. Vou lutar pra não ser vingança sem verdade. Exaltes o mandamento da piedade. Não sabe minha força, pelo menos ainda. E hoje Milijotas vai pagar com a vida. Vou lutar pra não ser vingança sem verdade. Exaltes o mandamento da piedade. Nos seus mais terríveis sonhos, vejo as sombras desses monstros. O reino inteiro sentiu quando parte do céu partiu. A escuridão então ressurgiu. Esse é o retorno do clã dos demônios. O selo de 3000 anos foi ao chão, despertados numa nova geração. Muito em breve os humanos saberão. Isso não é uma guerra, é uma aniquilação. Pode crer, cada reino tem medo do que nós somos. Eu prometo dominar o mundo todo, pra poder deixar o meu pai orgulhoso. Eu serei o novo rei demônio. A primeira parte da nossa vingança é tirar a vida desse traidor. Depois pro reino inteiro teremos matança. A foca brilha em sofrimento e terror. Vamos bem em todas, não deixe isso muito fácil. Deixe sacar a espada e eu arrancar em seu braço. Como um inseto nós iremos esmagá-lo. Seus amigos viram você sendo torturado. Vista não tá vida. Vou lutar pra não ser vingança sem verdade. Exaltes o mandamento da piedade. Não sabe minha força, pelo menos ainda. E hoje Milijotas vai pagar com a vida. Vou lutar pra não ser vingança sem verdade. Exaltes o mandamento da piedade. Nos seus mais terríveis sonhos, vejo as sombras desses monstros. O reino inteiro sentiu quando parte do céu partiu. Escuridão então ressurgiu. Esse é o retorno do clã dos demônios.